João Bosco e Vinícius, vem cantar essa comigo, meus parceiros. Você que manda, meu compadre Roger Flores. Pensa na moda bruta. Olhando de longe, dá pra perceber que cê tá diferente. Mudou sua postura e até fisicamente. De longe dá pra ver que é outra pessoa. Um abraço muito seletivo, um olhar apurado. Seu coração de boa, tá sem ninguém do lado. E o seu sorriso, ah, seu sorriso continua o mesmo. Daqueles que não desgruda da mente. O tempo passa, passa dia e hora, até que a saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você, lá de onde parou nós dois. Olhando de longe, dá pra perceber que cê tá diferente. Mudou sua postura e até fisicamente. De longe dá pra ver que é outra pessoa. Um abraço muito seletivo, um olhar apurado. Seu coração de boa, tá sem ninguém do lado. E o seu sorriso, ah, seu sorriso. Seu sorriso continua o mesmo. Daqueles que não desfrutam da mente. Passa, passa de hora, até que a saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você, lá de onde parou nós dois. Seu sorriso continua o mesmo, daqueles que não desfruta da mente. O tempo passa, passa dia e hora, até que saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você, lá de onde parou nós dois. Onde parou nós dois? Valeu, João Bosco e Vinícius! Obrigado, Roger Flores. Vocês não podiam ficar de fora dessa. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite.